sable, balançable. Amália, tu é rainha, rainha da canção tradicional. E mergulhar no teu aquário. Queria ser a data para marcar teu calendário. Só tu e eu. ser. Tomara, sem demora, eu quero ser o teu amor. Oh, oh, oh, estou louca pra me entregar. Ah, ah, é assim paixão, o meu coração apaixonado de tanto desejo. Eu quero ser o teu amor. Oh, oh, oh, estou louca pra me entregar. Ah, ah, tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. Traz as promessas que não.

Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas, chora a minha alma, como um pássaro de asas já feridas. Os meus sonhos te procuro. Chora a minha alma. Lágrimas que invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas, porque não quero estar aqui sem seu perfume, porque já sei que te perdi e entre outras coisas eu choro por ti. Falta só o cheiro que eu sentia quando tu me abraçavas, sem teu corpo, sem teu beijo. Eu não sou nada. Lágrimas invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas, porque não quero estar aqui sem seu perfume, porque já sei que te perdi e entre outras coisas. Falavam de nós, quebravam fronteiras, erguiam a voz e deram ao mundo outros mundos para ver.

tempo esgota, vai escolher o seu par. Vai escolher o seu par. Alguém para amar. Alguém para amar. O sofrimento, a condição, sobre o pavimento, a escuridão. Ser sombra de mim, aquecer o meu corpo por aí. Eu quero ser o mar negro da lua, onde o mistério se perde nu. Eu quero ser um inseto qualquer, voar sem parar e saltitar entre as partículas do ar. Eu quero ser um ponto do teu radar, que vais querer incendiar e abater. Sou tudo o que há em meu redor. Sou toda a terra e o sal do mar. A força da tua explosão. Eu quero ver-te logo de manhã, beber-te lentamente e saborear. Eu vou chegar cansado ao fim do dia, onde o sol se põe e acende o céu. Sou tudo o que há em meu redor. Não tenho medo do homem, não fujo.

lobo disfarçado, um ato fácil de adivinhar. Um truque mais esperto, um toque mais louco, um rouco fim para desfolhar. Essa é a rádio que só toca sucesso. Levantou novos e velhos dançarão com o duro. Até o padre com o duro dançou. E quando a morena batida mudou, o povo inteiro assim gritou. Põe o cu duro, morena, põe o cu duro. Põe o cu duro em alto som. Põe o cu duro, morena, põe o cu duro. Põe o cu duro, cu duro é que é bom. Põe o cu duro, morena, põe o cu duro. Põe o cu duro e ouve a resposta. Põe o cu duro, morena, põe o cu duro. É só cu duro que a malta gosta. Não haver dinheiro para a festa, na minha terra a festa não se fez. Só houve baile com uma morena que pôs a tocar alguns CDs. Quando a morena rodou o cu duro, muita poeira do chão levantou. Novos e velhos dançaram cu duro, até o padre cu duro dançou. E quando a morena batida, o povo inteiro assim gritou. Põe o cu duro, morena, põe o cu duro. Põe o cu duro em alto som. Põe o cu duro, morena, põe o cu duro. Põe o cu duro é que é bom. Põe o cu duro, morena, põe o cu duro. Põe o cu duro e ouve a resposta. Põe o cu duro, morena, põe o cu duro. É só cu duro que a malta gosta. Hey, hey. Põe o cu duro. Entra na roda, começa a dançar. Que o som é tão bonito que não vais conseguir parar. Não tiro só morena, porque eu quero dançar. Com o Nelo Monteiro, cu duro e sadar. Põe o cu duro, morena, põe o cu duro. Põe o cu duro em alto som. Põe o cu duro, morena, põe o cu duro. Põe o cu duro é que é bom. Põe o cu duro, morena, põe o cu duro. Põe o cu duro e ouve a resposta. Põe o cu duro, morena, põe o cu duro. É só cu duro que a malta gosta. Põe o cu duro. Canal 2 da Antena Web. Outra vez. uma chunga, os olhos quadrados. E já me provei do é porque de minha jeito com as groas dos soldados. Já sei bem arrancado, faço bolas com bado e bombas com gasolina. Quando o curso ia acabar, serei bom em tudo isto. Levo a vida a camar e se um dia me cansar, tiro o curso de direito e ainda chego a ministro. Yeah.